fazer você lembrar que quer voltar, olhar pra mim, me enxergar, me ouvir e acreditar que te ouvir cantar é como entrar num filme, com você ficar. Eu sei bem que terá nosso final feliz se você ficar comigo. É que me diz desse meu abraço que te faz feliz. Noite em meu quarto, a lua vem falar de nós. Procuro no rádio, só durmo em paz. Noite em meu quarto, a lua vem falar de nós. Procuro no rádio, só durmo em paz se ouvir sua voz. Eu sei bem que terá nosso final feliz se você ficar comigo. Comigo. Quer que me diga?